Fecheiros 50, página 485. Nenhuma das duas disse nada até chegarmos ao calmo santuário da cave onde se armazenavam as provisões. Lembras-te de que me sugeriste plantar batatas? Comentou Jenny, passando uma mão pelos montões de tubérculos. Foi tiro e queda. Aquela colheita de batatas manteve-nos vivos mais um inverno depois de Culloden. Ficou em silêncio. Por fim perguntei sem levantar a voz. Porquê? Porquê é que o fizeste? Arrancou uma das cebolas trançadas. O quê? Fazer de casamenteira entre o meu irmão e a Leary? Lançou-me um olhar de dúvida, mas de imediato voltou à trança das cebolas. Tens razão. Ele não teria casado se não fosse por mim. Obrigaste-o, disse. Estava muito só, explicou com voz suave. Muito só. Não suportava vê-lo assim. Não sabes quanto tempo chorou por ti. Eu pensava que ele tinha morrido, disse, contestando a acusação implícita. Pouco lhe faltou. Suspirou, apertando uma mecha de cabelo escuro. Caíram tantos em Culloden. Ele pensava o mesmo de ti, mas estava magoado, e não falo da perna. Depois, quando voltou de Inglaterra, abanou a cabeça e lançou-me um olhar de soslaio. Parecia estar muito bem, mas não é o tipo de homem que possa dormir sozinho, não é verdade? É verdade, reconheci. Mas nós os dois estávamos vivos. Porquê que avisaste a Leary quando voltámos com o teu filho? Jenny demorou a responder. Continuava a arrancar cebolas. Eu simpatizava contigo, reconheceu em voz tão baixa que mal a ouvi. Antes, quando vivias aqui com o Jamie, queria-te muito. Eu também, assegurei com a mesma suavidade. Porquê, então? Ela olhou para mim, cerrando os punhos. Fiquei aturdida quando o Ian me disse que tinhas voltado. Ao princípio, entusiasmei-me. Queria ver-te, saber onde tinhas estado. Ergueu as sobrancelhas em jeito de pergunta. Vendo que eu não respondia, continuou. Mas depois tive medo. Porque eu tinha-te visto, sabes? Quando ele se casou com a Leary. Tu estavas entre os dois, em frente ao altar, à esquerda do Jamie. Então soube que voltarias para o ter de volta. Senti que se me arrepiava o cabelo da nuca. Ela mexeu lentamente a cabeça. A recordação fizera-a empalidecer. Sentou-se num barril, com o capote estendido ao redor como uma flor. Eu não nasci com o dom da vidência e também não me sucede habitualmente. Aquela foi a primeira vez e espero que seja a última. Mas vi-te ali tão nitidamente como te vejo agora. E levei também o susto que saí da igreja no meio dos votos. Engoliu em seco. Não sei quem és, nem o que és. Não conhecemos a tua família. Não sabemos de onde vens. Nunca te perguntei, não é verdade? O Jamie escolheu-te e isso bastava. Mas foste-te embora e depois de tanto tempo supus que te teria esquecido o suficiente para voltar a casar-se e ser feliz. Mas não foi assim, fiz notar, esperando confirmação. Ela abanou a cabeça. Não. De qualquer modo, o Jamie é um homem fiel. Dessem-se bem ou mal, tinha prometido cuidar da Leary e nunca a abandonaria. Ainda que vivesse em Edimburgo, eu tinha a certeza de que ele voltaria sempre aqui, às Terras Altas. Mas então regressastes tu. Tinha as mãos quietas no colo. Sabes que em toda a minha vida nunca me afastei mais de 15 quilómetros de Lallybroch? Não sabia, reconheci sobressaltada. Tu, sim. Suponho que viajaste muito. avaliou o meu rosto, procurando pistas. É verdade? Assenti, pensativa. E vais partir outra vez? Sussurrou. Eu tinha a certeza de que voltarias a ir-te embora. Nada te prende a estes lugares, como a Leary, como eu. E então ele partiria contigo, e eu jamais o iria ver de novo. Por isso fiz o que fiz. Imaginei que quando soubesses do seu casamento com a Leary, te fosses de imediato, e o Jamie ficaria. Mas voltaste. Encolheu os ombros, indefesa. Agora compreendo que não serve de nada. Está preso a ti. És a sua esposa para o bem e para o mal. E se te vais, ele irá contigo. Procurei inutilmente algumas palavras para reconfortá-la. Mas eu não quero ir, só quero ficar com ele, para sempre. Apoiei uma mão no seu braço. Ela ficou tensa. Mas por fim enlaçou os dedos nos meus. Dizem muitas coisas diferentes sobre a vivência, não é verdade? Comentou depois de uma pausa. Alguns dizem que está escrito. O que vês é o que vai acontecer. Outros dizem que não, que é só uma advertência. Se prestares atenção, podes mudar as coisas. O que é que achas? Olhava-me de soslaio com curiosidade. Não sei, reconheci com voz trêmula. Sempre pensei que sabendo as coisas com antecipação era possível mudá-las. Mas agora não sei, concluí com tristeza pensando em Culloden. Jenny observava-me. Os seus olhos azuis estavam tão escuros que pareciam negros. Voltei a perguntar-me o que ficara ela a saber pela boca de Jamie e o que a partir daí teria adivinhado por sua conta. Mas há que tentá-lo, disse com segurança. Não podes permitir que simplesmente aconteça, não é? Eu ignorava se era uma referência pessoal, mas abanei a cabeça. Tens razão, há que tentar. Sorrimos uma à outra, timidamente. Cuidarás bem dele? Perguntou ela subitamente. Ainda que partam juntos? Estreitei-lhe os dedos frios. Prometo, disse. Nesse caso, está tudo bem, assegurou, devolvendo-me o gesto. Estivemos um momento assim, de mãos dadas, até que as portas da cave se abriram de par em par, deixando entrar uma rajada de ar carregada de chuva. Mamã? O jovem Ian assomou a cabeça com os olhos brilhantes de excitação. Chegou o Robert Mackenzie. O pai diz que venhas depressa. Está armado? Perguntou ela, levantando-se com nervosismo. Traz pistola ou espada? Negou com a cabeça, fazendo voar o cabelo escuro. Não, mamã, a coisa é ainda pior. Trouxe um advogado. Era difícil imaginar alguém menos propenso à vingança que Robert Mackenzie. Tinha uns 30 anos. Era de ossos pequenos e pálidos e olhos lacrimosos. As suas feições indecisas iniciavam-se numa calvície incipiente e terminavam num queixo igualmente escasso que parecia tratar de esconder-se entre as dobras da papada. Senhora Jenny saudou com uma reverência. Os olhinhos de coelho desviaram-se para mim e abandonaram-me de imediato, como se desejasse que a minha presença não fosse real. Com um profundo suspiro, Jenny pegou o touro pelos cornos. A senhora Mackenzie saudou com uma reverência formal. Permita-me apresentar-vos a Claire, minha cunhada. Claire, o senhor Robert Mackenzie, de Kinwallis. Limitou-se a olhar para mim, boquiaberto. É um prazer, improvisei com o meu sorriso mais cordial. Ele tentou uma vénia com a cabeça. Ao seu serviço, senhora. Por sorte, naquele momento abriu-se a porta da sala, vislumbrando a pequena e elegante silhueta emoldurada pelo vão, deixei escapar uma exclamação de prazer. Ned! Ned Gowan! Era ele, o ancião advogado de Edimburgo, que em outros tempos me salvara da fogueira, a que me iam condenar por bruxaria. Apesar de rugas, os seus olhos eram os de sempre, negros e brilhantes. Fixaram-se em mim com uma expressão de alegria. Minha querida, exclamou, adiantando-se em passo rápido, tomou-me a mão para a levar aos lábios secos com fervorosa galanteria. Tinham-me dito que vos... Como é possível que estejais? Um prazer tão grande vê-la. Feliz por este reencontro, mas... Robert Mackenzie tossiu para interromper este entusiasmado diálogo. O Sr. Gowan levantou os olhos com um sobressalto. Ah, sim, claro. Os negócios primeiro, querida, disse. Depois, se o permitir, terei o gosto de escutar o relato das suas aventuras. Farei o possível, disse eu, perguntando-me o quanto queria ele saber. Estupendo, estupendo. O velhinho deu uma olhadela ao corredor, onde Jenny tinha pendurado o manto e ajeitava o cabelo. Os senhores Fraser e Murray já estão na sala. Senhor Mackenzie, se vós e as senhoras aceitarem reunir-se connosco, quem sabe, possamos resolver este assunto sem perda de tempo e passar às questões mais agradáveis. Concedeis-me a honra, querida, disse, oferecendo-me o seu braço ossudo. Jamie continuava no sofá, tal como o tinha deixado, isto é, vivo. As crianças tinham desaparecido, exceção feita a um pequenino menino gorducho que dormia encolhido no seu colo. Sentei-me numa almofada junto ao sofá. Não acreditava que Robert Mackenzie tentasse alguma agressão, mas preferia estar por perto por via das dúvidas. Os outros participantes já se tinham instalado na sala. Jenny, junto a Ian, no outro sofá. Robert e o Sr. Gowan, nos cadeirões de veludo. Estamos todos reunidos? Perguntou o advogado. Todas as partes interessadas? Excelente. Bem, devo começar por estabelecer a minha própria posição. Vim como advogado do Sr. Robert Mackenzie, representando os interesses da Sra. Fraser. Ao ver que eu me empertigava, esclareceu, da segunda Sra. Fraser, da solteira Leary Mackenzie. Ficou claro? Olhou inquisitivamente para Jamie, que assentiu. Claro. Bem, o Sr. Gowan pegou num copo e bebeu um gole. Os meus clientes, os Mackenzie, aceitaram a minha proposta de procurar uma solução legal para esta confusão, que, segundo tenho entendido, é resultado da aparição súbita, inesperada, ainda que muito grata e afortunada, de facto, acrescentou, enquanto me fazia uma reverência, da primeira esposa de James Fraser. Depois dedicou a Jamie um gesto de censura. Lamento dizer, meu querido jovem, que se meteu em consideráveis apertos legais. Olhou para a sua irmã com uma sobrancelha bem levantada. Bem, tive alguma ajuda, disse secamente. E quais são essas dificuldades? Para começar, especificou Ned Gowan alegremente, a primeira senhora Fraser está no seu direito de iniciar ações legais contra si, acusando-o de adultério e fornicação, pelo qual poderia corresponder uma pena de... Jamie lançou um relâmpago azul na minha direção. Isso não me preocupa muito, disse ao advogado. E que mais? Com respeito à segunda senhora Fraser, Leary Mackenzie, poderia acusá-lo de bigamia, intenção de enganar e fraude, intencional ou não, traição e... Já tinha levantado o quarto dedo. Estava a preparar-se para mais. Jamie interrompeu a contagem com uma pergunta. Diga-me, Ned, que diabo quer essa maldita mulher? O advogado piscou os olhos. Bem, a vontade que expressa a senhora, disse circunspecto, é de o castrar e de o estripar na praça de Broch Morda, além de ver a sua cabeça num poste junto ao portão. Compreendo, disse torcendo a boca. Um sorriso uniu as rugas de Ned. Vi-me obrigado a informar a senhora A dama, que a lei lhe otorga remédios um pouco mais limitados. Sei, comentou Jamie. Mas a ideia geral, suponho, é que já não deseja recuperar-me como esposo. Não, interveio Hobart. Como carniça para corvos, poderia ser, mas como esposo, jamais. Ned lançou-lhe uma olhadela fria. Rogo-vos que não comprometais o vosso caso, fazendo concessões antes de ter chegado a um acordo, reprovou. Caso contrário, para que me paga? E voltou-se para Jamie, impoluto na sua dignidade profissional. Enquanto a senhora Mackenzie não deseja retomar a relação conjugal convosco, coisa que de qualquer modo seria impossível, a não ser que se divorciasse da atual senhora Fraser para voltar a casar-se, nada mais longe da minha intenção, assegurou precipitadamente Jamie. Nesse caso, prosseguiu Ned, devo informar os meus clientes que o mais conveniente é evitar o custo e a publicidade de um pleito. Portanto, quanto? Interrompeu Jamie. Senhor Fraser, agora Ned Gowan mostrava-se escandalizado. Ainda não mencionei nenhuma demanda pecuniária. Só porque está muito ocupado a divertir-se, velho vigarista, exclamou Jamie irritado, mas sem perder o sentido do humor. Vá direto ao assunto, por favor. Ned inclinou cerimoniosamente a cabeça. Bem, é necessário compreender que, se a senhora Mackenzie e o seu irmão obtivessem uma sentença favorável num pleito como o descrito, poderiam fazer-vos pagar uma indemnização muito substancial. Depois de tudo, além de ver-se submetida ao ridículo e à humilhação pública, a senhora Mackenzie corre também o risco de perder o seu principal meio de subsistência. Não corre tal risco, interrompeu Jamie em tom acalorado. Eu disse que as manteria, a ela e às meninas, por quem me toma? Ned trocou um rápido olhar com Hobart, que abanou a cabeça. É melhor que não o saiba, assegurou. Ignorava que a minha irmã conhecesse essas palavras. Mas está disposto a pagar? Estou, mas só até que ela volte a casar-se. Todas as cabeças se voltaram para Jenny, que fez um gesto firme a Ned Gowan. Se o Jamie estava casado com a Claire, o seu casamento com a Leary não é válido, correto? Correto, senhora Murray. Nesse caso, esclareceu Jenny, pode voltar a casar-se imediatamente. E quando casar, o meu irmão já não estará obrigado a manter a sua casa. Excelente observação, senhora Murray. O advogado pegou na sua pena para rabiscar com afinco. Bem, estamos a progredir, declarou radiante. O seguinte ponto a cobrir. Uma hora depois, a garrafa de whisky estava completamente vazia, a mesa carregada de papeladas legais, e todos se mostravam exaustos, à exceção de Ned, que se mantinha tão vivaz como sempre. Excelente, excelente, declarou outra vez, recolhendo as folhas para as pôr em ordem. Portanto, os pontos principais do acordo são os seguintes. O Sr. Fraser aceita pagar à Sra. Mackenzie a soma de 100 libras, como compensação pelos prejuízos e as moléstias ocasionados pela perda dos seus serviços matrimoniais. Perante isto, Jamie resfolegou brevemente, o que o advogado fingiu não ouvir. E por acréscimo, aceita manter o seu lar à razão de 100 libras anuais, pagamento que cessará no momento em que a senhora Mackenzie voltar a celebrar matrimónio. O senhor Fraser aceita a si mesmo fixar para cada uma das filhas da senhora Mackenzie um dote adicional de 300 libras e, finalmente, renuncia a apresentar demandas legais contra a dita senhora por tentativa de assassínio. Ela, por seu turno, liberta o Sr. Fraser de qualquer outra reclamação. Compreende tudo isto? Está disposto a consentir, Sr. Fraser? Inquiriu. Consinto, disse Jamie. Há muito tempo que estava de pé. Tinha a cara pálida e a testa coberta de suor. Mas mantinha-se levantado com o menino a dormir no seu colo. Excelente, repetiu Ned. E levantou-se para nos dedicar uma sorridente reverência. Este delicioso aroma indica que há nas cercanias uma perna de cordeiro, senhora Jenny. Sentei-me à mesa com Jamie de um lado e Robert Mackenzie do outro, já descontraído e com boa cor. A solução é casá-la quanto antes, declarou Jenny. Filhos e netos já estavam deitados. Com a partida de Ned e Robert para Kinwallis, ficávamos só nós os quatro, junto ao whisky e aos bolos com creme. Jamie voltou-se para a irmã. Formar casais é a tua especialidade, não é verdade? Disse. Suponho que se te propões, podes encontrar um ou dois homens adequados. Creio que sim, confirmou, sem afastar os olhos do seu bordado. O que me pergunto é, de onde vais tirar 1.200 libras, Jamie? Era mesmo isso que eu estava a pensar. Bem, só se pode retirar de um lugar, não é? Ian passou a olhar entre a esposa e o cunhado. Depois de um breve silêncio, Jamie assentiu. Creio que sim, disse com desânimo. Olhou pela janela onde a chuva castigava os vidros. Mas ainda não é boa época para isso. Ian encolheu os ombros. Dentro de uma semana começará a maré de primavera. Jamie franziu o semblante. Parecia preocupado. Sim, é verdade, mas não há quem tenha mais direito do que tu sobre isso, Jamie, observou o cunhado com um sorriso, estreitando-lhe o braço são. Estava destinado aos seguidores de Príncipe Carlos, não era? E tu foste um deles. Quer queiras, quer não. Respondeu-lhe com um sorriso melancólico. É verdade, suspirou. De qualquer modo, não me ocorre outra saída. Olhou para os seus parentes, como se hesitassem a acrescentar algo. A irmã, que o conhecia ainda melhor do que eu, afastou os olhos do seu labor para o fixar. O que estás tu a pensar, Jamie? Ele respirou fundo. Quero levar o jovem Ian comigo, disse. Não, replicou Jenny instantaneamente. Já tem idade para isso, Jenny, observou Jamie baixinho. Não é verdade. Mal tem 15 anos. O Michael e o Jamie tinham 16 e estavam mais desenvolvidos. Sim, mas o pequeno Ian, nada melhor do que os seus irmãos, interveio Ian judiciosamente com a testa enrugada. Apesar de tudo, tem de ser um dos rapazes. O Jamie não pode nadar nestas condições. E a Claire também não. Nadar? Exclamei completamente desconcertada. Nadar até onde? Por um momento, Ian pareceu surpreendido. Depois olhou para Jamie, erguendo as sobrancelhas. Não lhe contaste? Ele abanou a cabeça. Sim, mas não tudo. Voltou-se para mim. Estamos a falar do tesouro, Sassenach. O ouro das focas. Como Jamie não pôde levar o tesouro consigo, tinha voltado a escondê-lo no mesmo lugar antes de regressar a Ardsmuir. Eu não sabia o que fazer com ele, explicou. O Duncan Kerr deixou-o a meu cargo, mas eu ignorava a quem pertencia, quem o pôs ali. E não sabia o que fazer com ele. A bruxa branca, foi o que disse o Duncan. E, no meu modo de ver, isso referia-se só a ti, Sassenach. Contrário a utilizar o tesouro em proveito próprio, mas com a ideia de que alguém deveria estar inteirado da sua existência, caso ele morresse na prisão, Jamie tinha enviado a Lali Broch uma carta, cuidadosamente codificada, indicando-lhes a localização do tesouro e o uso a que provavelmente estava destinado. Naquela época, os tempos eram duros para os jacobitas e ainda piores para quem tinha escapado para a França, deixando para trás terras e fortuna. Pior do que para quem permanecia nas terras altas, enfrentando a perseguição inglesa. Mais ou menos ao mesmo tempo, Lally Brough sofreu duas péssimas colheitas consecutivas. De França chegavam cartas a solicitar qualquer socorro possível para os familiares e os companheiros que corriam perigo de morrer de fome. Não tínhamos nada para enviar. Na realidade, aqui também estavam todos, quase todos, a passar fome, explicou Ian. Comuniquei com o Jamie e ele disse que talvez não fosse má ideia utilizar uma pequena parte do tesouro para ajudar os seguidores do príncipe de Arlach. Ian atravessara a Escócia com Jamie, o seu filho mais velho, em direção à enseada das focas. Por temor de que viesse a ser revelada alguma notícia sobre o tesouro, não pediram um bote aos pescadores. Foi o rapaz quem nadou até à rocha das focas, tal como o tinha feito o seu tio vários anos atrás. Encontrou o tesouro no seu lugar, guardou duas moedas de ouro e três das gemas menores num saco que levava atado ao pescoço. Deixou o resto do tesouro e voltou a nadar contra a corrente, chegando exausto à costa. Dali foram até Inverness para embarcar para a França, onde o primo Gerard Fraser, que prosperava no seu desterro como mercador de vinhos, os ajudou a converter discretamente em dinheiro as moedas e as joias, assumindo a responsabilidade de distribuí-lo entre os jacobitas que mais precisavam. Desde então, Ian tinha efetuado três vezes a trabalhosa viagem até à costa com um dos seus filhos. Em cada oportunidade, tinha apanhado uma pequena parte da fortuna oculta, a fim de cobrir alguma necessidade. Em duas ocasiões, o dinheiro foi para a França, para os amigos que passavam apertos. A outra parte foi usada para comprar sementes e o alimento necessário para que os arrendatários pudessem sobreviver ao longo inverno, depois do fracasso da colheita de batatas em Lally Brough. Só Jenny, Ian e os dois filhos mais velhos, Jamie e Michael, conheciam a existência do tesouro. Agora era a vez do jovem Ian. Não, repetiu Jenny. Mas deu-me a impressão de que já não estava muito convencida. Ian assentia com a cabeça, pensativo. Levá-lo-ias também à França, Jamie? Sim. Tenho de me manter longe de Lally Brough durante algum tempo, para bem da Leary. Não posso viver aqui com a Claire debaixo do seu nariz, ao menos até que ela esteja devidamente casada. Dirigiu-se então ao seu cunhado. Não te contei tudo o que aconteceu em Edimburgo, Ian. Mas creio que, pensando bem, convém-me afastar-me também dali por um tempo. Eu tratava de digerir estas notícias. Até então ignorava que Jamie tivesse intenção de abandonar Lally Brough e a Escócia. E o que pensas fazer, Jamie? Jenny já não fingia que bordava e mantinha as mãos quietas sobre o colo. Ele esfregou o nariz com uma expressão de cansaço. Bem, o Jared ofereceu-se mais de uma vez para me fazer sócio da sua empresa. Talvez me estabeleça em França durante um ano. O jovem Ian poderia vir connosco e educar-se em Paris. Jenny e Ian trocaram um longo olhar. Por fim, ela inclinou a cabeça. Ian, sorridente, tomou-lhe a mão. Tudo vai correr bem, Monigian Dub, disse-lhe em voz baixa e terna. Depois virou-se para o cunhado. Leva-o contigo. É uma grande oportunidade para o rapaz. Têm a certeza? Jamie, hesitando, dirigia-se mais à sua irmã do que a Ian. Ela assentiu. Suponho que é melhor dar-lhe a liberdade enquanto ele acredita que ainda está nas nossas mãos dar-lhe, disse. Olhou para Jamie e depois para mim. Cuidarão bem dele. Está bem?